Baixado travado, 140. Sente livre pouso no zero, vento 140 graus, 7 nós. Salvador de Azul 2714. Prossiga 2714. Obtivemos a informação de que o DLA foi feito para Azul no 500. No 500, sim, a gente irei coordenar novamente com a IS. Apenas confirma se a IS foi a DLA foi apresentada antes do vencimento. Ah, isso eu também não sei falar. Gente, irei checar o 2714. Quatro zero oito dois, no solo 42. Chama solo 1211. Solo 1211. Livrou na Fox. Azul 4082, bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Segue via Alfa, reportante da Juliette. Gente, Alfa tá um Victor Eco Victor já avistado. Checa trem, quem negar no 0 no 4, livre pouso não no 0. O vento no 50 graus, 99. Livre pouso, cabeceira no 0, vou passar com o Victor Eco Victor. Papatango November Yankee Mike. Papatango November Yankee Mike, 30 final do NO7, reporta 3 milhas de vertical da RMA. Autorizado final NO7, November Yankee Mike. 082, Juliette, portão 1, no pátio principal. Juliette, portão 1, pátio principal. Delta Tango Victor Eco Victor, nós somos 45, livre à direita, chama Sol, onda 211. Vitor Eco Victor, segue Alfa Kilo 43, quando lá atende a sinalizador. Tango November Yankee Mike, avistado, livre pouso, pistão 97, o vento 130 graus, 79. Livre pouso 97, November Yankee Mike. Tango November Yankee Mike, no solo 48, autorizado backtrack, após a esquerda, Oscar, pátio 4, ao estacionar, livrando frequência. Solo Golo 556 para o Chiquete, acionamento, posição 04. Uma 556 no 4, número 2, receptor, aguarde. Guardando para o Chiquete, Golo. No 2714. Guarda instante, já estamos com a sua autorização, um minuto para a conta. Gente, na escuta, 27 para a conta. Tenente, estou vendo aqui mais, estou ficando mais uma frequência, boa. Autorizando o táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Bom no 556, 5 Airbus, se livra na retaguarda, coordena com a equipe de sala, chama táxi. 5 Airbus de Bravo, que tem acionamento, voo 1556. Azul 2714, pronto, cópia. Irmão. 2714, autorizado barreiras, conforme rota, nível 120, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição VATAP, aciona 5161, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 120, decola da 10, primeira curva à esquerda, altura Momo, transição VATAP, 5161, transfono, 1208, controle azul 2714. 2714, cotejamento correto no pátio 3, sem pronto. Contra, 2714. Bom dia, Papá Romeu, Papá Victor Juliette, Sábio de João DNS. Papá Romeu, Papá Victor Juliette, continua a aproximação, confirma a intenção, esposa 910. Como é que está o vento agora aí? O vento 150 graus, 99. Isso, 97 está liberado, né? Afirmo. Ok, eu posso cancelar então, posa 97. Gente, Papá Romeu, Papá Victor Juliette, plano cancelado 53, autorizado curva à esquerda, circuito 97 pela direita, reporta final 97. Ok, curva da esquerda, circuito pela direita 97, reportarei de base para sinal, Papá Victor Juliette. Confirma somente o pátio, Papá Romeu, Papá Victor Juliette. Faz minha intenção apenas abastecer e almoçar, que fica mais fácil. Estamos disponíveis no pátio 4 e o pátio 5. Você pode ser pátio 4, depois você está de traslado já. O gente coordenado traçado confirma somente o POB? 03. Gente, traslado para 03 será coordenado. O Papá Victor Juliette chama na final. Trabalho. Gente, 2714, grata, irei informar o controle. Mike Romeo Alfa, prossiga. Temos o 0130, aloca o 0130 e será acusado qualquer sinal aqui no radar. Seu 895 chama pronto, no ponto de espera? 44, negativo. Gente, chama pronto, o 3895. Ah, obrigado. Tensão 3895, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 90. Alinhar e manter 90, 3895. Autonomia alterna Campinas. Paulo 556, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera torre 118295, ajuste no 04, bom voo. Gente, autorizado táxi via Índia, ponto de espera 118295, ajuste 104, obrigado, bom voo. Alfa Romeo Papa Victor Juliette, já avistado, livre pouso 97, o vento 150 graus, 89. Livre pouso, pista 97, Papa Victor Juliette. Decimal 5, decolador 57, chama o controle, 120 decimal 8. 1208 TAM 3895. Romeu Papá Victor Juliette, no solo 58, autorizado backtrack, bate o 4, é a segunda esquina do backtrack. Para a instrução, a sua esquerda temos o pátio 5, e mais à frente, a próxima cabeceira no 7, pátio 4, na primeira esquina. Que o Juliette foi coordenado o translado para 3 pessoas. Mas também solicita combustível? Qual o tipo do combustível? Será coordenado? Torre Bodil, voo 156. Ponto de espera da 10, pronto. Gente, gol no 556, autorizado ali a manter, cabeceira no 0. Autorizado ali a manter, 1-0, gol 1-5-6. 0-1-3, bom dia, informação Mike. Autorizado Galeão, via para November 857, após Moussu, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume, aciona 5525, controle 120, aproximado. Então. Afirmativo, conforme 360 para o Galeão, informação Mike, estamos na posição 11 aqui. Decola da pista 10 com curva à direita, na da El, Leda, Irume, a aerovia vai ser até novembro 87, ou sul, e o transponder 5525. O controle de saída 208. 6213, cotejamento correto no portão 11, cheio pronto. Acusado. Primeira 4463. Bom dia, Mike, confere, confirma o nível solicitado. Eu não sei se eu comi ele de decolagem no zero, vento 140 graus de 89. Decolagem. 4463, autorizado Ilhéus, V Golf 677, após uma rota, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0276, controle 120 desse 8. Zero, 14, vento 140 graus, 9 nós, checa trem de pouso, aguarda autorização livre, pouso na 10. Ok, já está baixado travado, com 962. Autorizado pouso na 10. Afirma gol 962, já avistado livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol 962. 1556 decolado ao 02, chama o controle, 120 decimal 8. 08, pô. Papatango, Vitor, Eco, Vitor, confirma o horário do plano e o destino? Aguarda a coordenação, conhece Vitor, é com Vitor. Oxanã 6255, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10, 14. Aguardando. No 962, fala 03, direita Fox, 121, 1. Direita 211, boa tarde. Salvador, igual no 962, boa tarde, Alfa, repórter 227. Alfa, da Juliana. Autorizado pouso no zero, trem baixado, travado, 625. Vitor, é com o Vitor na escuta do solo. Vitor, é com o Vitor, por gentileza, entre em contato com a sala S. Houve um problema na rota do seu plano. Por gentileza, entre em contato com a mesma. É aqui de Salvador. Tranquilo. Vai anotar aí o eco, Vitor? 377-8248. Siga o Kilo Quebec Serra. Decola da 17, confirme parte 5, ponto a bordo. Tu pode. Próxima Juliette, o Gol 1962. 1962, ingresso Juliette, portão 04. 04, uma boa tarde. Salvo 625, segura na época, boa tarde. 6255, alfa, reportante da Juliette. Boa tarde da Juliette. Quem quer dar que já escuta? Põe no meu pé, da Cessiri. Alvador, Serra Índia, Romeu Índia, no meu pé, Zapada 17, corra direita, corredor Axé. Aciona 01 no. Aciona o padrão, 0123. E o controle operando em 120, decimal 80, tudo também quer. Após no FAD 5, funcionamento taxa decolagem de torre 295, ajuste 1014, boa viagem, quilo que vai cair. Livre acionamento, chama táxi, o que vai cair. Alfante da Juliette, 62. Juliette, Juliette, questão 09, 62. 09, 62. Vitor Thiago Hotel, confirme intenções. Tentar pousar na 17. Gente, vamos para o cancelamento, Vitor Thiago Hotel. Ok, ó. Propõe prosseguir 17, Vitor Thiago. Vitor Thiago, cancelado ao 10, curva esquerda, circuito da 17 pela direita, a porta de base para a final da 17. Passo para a base, Vitor Thiago. 17 na frente. táxi vai passar na Papá, que é legal no 014, que eu quero dizer. Na base da 17 com 3 baixos checados, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel avistado, livre pouso no 7, vento 1, 2, 0 graus, 9, 9. Livre pouso no 7. Mantenha a posição na Papá, aqui no Quebec Serra. Lima Papá Kilo, boa tarde, Lajista 904, como a ser curso Mike, tá pronto pra fazer? Tá tudo bom, Rio de Janeiro? Autorizado, Gabo Alvo Romeu Juliette, aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nível 280, fala da 17, curva à direita, no perfil da Dael Coral, voz direto e gel, aí conforme a outro plano. 521 no transponder, controle em 1, 20080 Lima, Papá Mike. Papá Kilo. 521. Torre Salvador, Boa Xanã 6356. Boa Xanã 6356, tráfego ajustado, cheque o trem, pouso autorizado, pistona 0, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão 0, China 6356. Vitor Charlie Hotel, Sala Zuno 2, confirma o PAT. A gente ultrapassa o táxi Papá para o tráfego ingressar na pista. Se o Quebec ser autorizado, ingressa na porta alinhada próprio, cabeceira 17. Vitor Charlie Hotel, backtrack autorizado, reporta livrando na Papá. Estaciona a frequência de visita, Charlie Hotel. Salvador, Oslo 2714 para o táxi, da B de 61, 4 horas e 40, alteramos Palmas. Uno 440 Palmas, livre táxi, faz 3, 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado 9014, uma boa viagem, 27 Papá. Uno 014 via Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1895, só confirmando, se a gente está pegando a posição aqui, alternado vai ficar Brasília. Salve Salvador, boa tarde, gol no 1864 para autorização Maceió 350, portão é o 6. Para Maceió, prepare a PUCA, só um minuto para a foto, é o 1864. Saída PUCA, gol 1864. É 356, Solos 1-5, 1-2-1-1, Fox. 1-2-1-1, acelera 63, né? É, o plano já mostra aqui no meu sistema, eu só entrar em contato com o centro para checar o código transponder, o Bitranco-Vit. Prepare a saída coral. Olá, Salvador, boa tarde, senhora 63, Peribrão. 6356, boa tarde, tá aqui já com a porta da Juliette. Alfa, Juliette, 356. Bola 864, pronto pra corte. Prossiga. Maceió autorizado 350, via Upper Zulu 97 até Orava, pode direto. E bola da 1-0, curva esquerda no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5543, transponder o controle em 120, decimal 80. 50 via rota do plano, sai da Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5543, controle 20, decimal 8, decolando da 1-0, gol 1864. Correto, no 62, deixa-me pronto, despeço para a meta. Toma aí. de na folha, autorizado, deixa-me frutar. O Vitor é com o Vitor, pronto para a cópia. Guarulhos autorizado 120. Via Golfo 677 até Ideal, após com a porta alta do plano. Decolada pistão 97, curva direita no perfil da saída coral. 5566, o transponder, o controle em 120, decimal 80, Vitor é corrido. Controle 120, decimal 80. Queria confirmar o pátio PLB? Gente, 4 a bordo, pátio 5, acionamento, táxi e decolagem. Chame a torre, 1895, ajuste 904, uma boa viagem. November, tráfego avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista no 7, vento 140 graus, 109. Trem de pouso baixado travado, tem livre pouso no 7, vai com o 90. 6213. Autorizado, posicionamento, não está com o senhor 2013. Qual o acionário da Juliette? 6356. Mantenha o senhor Juliette, a previsão é remoto no 4, o mais distante para ingressar. Ele vai aguardar para a 1-4, 6213. 6213, na escuta? O controle, 1208. 208, 1927, 1-4, boa. Aí, um minuto só para a aeronave da companhia ingressar para remoto no quadro. Gente, estão correndo com o impedir solo, após a companhia parquear na remota 14, iniciando 11, chama o táxi. Então, após o parque da aeronave da companhia na 14, está autorizado o puxo acionamento. 6356, Juliette, remoto no 4. Juliette, remota 1-4, ou chama 6356. Alfa Tango Tango, reporta na vertical da rotatória. Na vertical, senhor. Estava presente, faço 360 pela sua direita, 1.500 pés, Alfa Tango Tango. O QNH 1-0, 1-4. Direita, Eco Zulu Novembro, Solos 2-0, Zé Livrando para 4-5, onde estacionar a frequência livre. Olá, Salvador, azul 4076. 4076, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Desde pouso no zero, azul 4076. Espera, torre 1895, ajuste 9094, boa viagem. O azul 4076. Persiga. A aeronave ID com o enfermo que estava na nossa frente te levou à pista? Acima, sem aeronave na pista, pista dele. Não, sim, há quanto tempo ela levou à pista? Você tem ideia do horário do pouso? Negativo. Você não sabe o horário do pouso da aeronave que pousou na nossa frente? A aeronave que acabou de pousar, pousou na cabeceira 17, não foi na cabeceira 10. Pousou na 10 já tem mais de 5 minutos. Certo, obrigado. No 864, no 62, inicia imediato. Afirma. 62, então inicia chapotaxi. Autorizado, chamarei para o táxi no 864. Chanel 2-1-3, já está autorizado o início do pushback. Chame para o táxi. Vai iniciar o funcionamento do 4463, mantém o ponto de espera. Na aproximação, vai dar autorização de pouso, Alfa, tá? Lima, papai, que tá no pátio 3. Só chama seu aluno, 211. Papa, tamo tango, pouso autorizado no sentimento, no 40 graus, 9 nós. Azul 4463, a linha área manter, pista 1 no 0. A linha mantém 1 no 0, 4463. 4076, sala de 23, direita Fox, 1211. Direita Fox 219, 4076. Bom dia, azul 4076. 4076, Alfa recorta em seu direto. Alfa em seu direto, 4076. Até o ponto de espera via Índia, quando lá, 1895, a gente 9094, uma boa viagem, me tranquilo. Aqui é o Papa Romeu, Tergo Fosca, na Prodor da Corre, visual com o campo. Tergo Fosca, ingresso final no 7, porta final de 3 milhas. Rodar final de 3 milhas do Tergo Fosca. Alfa Tango Tango, solo de 2-4, libera a esquerda na Lima, ingressa Mike, reporta na Quebec. Pátio 3, sente, então libera Lima, mantém a posição na Lima e chama o solo, 1-2-1-1. Vitor é com o Vitor, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Gol no 864 para o táxi, tem autonomia de 2 horas e 20, alterna João Pessoa, POB 1-85. No 864, Libre Táxi, Pátio 1, Índia, Ponte Pera, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 9-0-9-4, boa viagem. Índia, ajuste 9-0-9-4, Torre 1895, Gol 1-864, obrigado, bom trabalho. Papa Kilo, táxi autorizado, reposta Papa QNH 1014. Próximo a Juliette, 4076. Mantenha-se da Juliette, o 4076. Falou 62, falou 3, pronto para táxi, está com 162 a bordo, é autonomia de 4 horas. O alternado Guarulhos? Campinas, alternado. Teste, táxi autorizado até o través do 62, e quando lá manter a posição, guarde instruções do 6213. Autorizado o táxi e aguardando instruções do 6213. Azul 4076, após o gol, ingressa Juliette, posição 01. Certo, após o gol, ingressa Juliette 01, posição 07. Alfa Tango Tango, segue a aeronave da Avianca, sua frente. Ingressa no pátio, mantenha no través do posição 8. Pausa. De pouso, segue o gol. NA 6254. Autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont, 300, na posição 9, pronto para 4. Oxalé 6254, prepara da El, só um instante para 4. Flamengo da El 62. Mantém a posição, Papa Lima, Papa Q. Papatão, Vitor, com Vitor, decolar 227, controle 1208. 1208 agora, obrigado, bom trabalho. 0, lá 18, 9, 62, 3. Alfa Tango Tango até o pátio 3, e a porta quando estacionária. Boa noite, 64, autorizado, aliar e manter pistão no 0. Aliar e manter no 0, boa noite, 64. Última 4 autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado, alinhar e decolar no 0, gol no 9, 1284. Acho que é só as 28, parte 4. Backtrack autorizado, reporta livrando. Leão Papaquilo, autorizado, ingresso no 7. A retaguarda do Charlie no 50, que está fazendo backtrack. Reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Corre. Corre o Oxanear 6213, próximo ponto de verão. Oxanear 6213, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6213. Boa tarde, 2771, azul, final 1-0. Azul 2771, avistado, cheque o trem, livre pouso pistão no 0, vento 130 graus, 9 nós. Pouso ao azul 2771. Vamos, mandou o voo 2067. 2067 para Guarulhos, prepara da El, número 24. Da El, mandando ao 0067. Cheque vai ser livre estacionar, Serra Golfeche. Santos Dumont autorizado 360, via Pesuru 44. Fala da 1-0, curva direita no perfil Israel, queda e deve. 5555, o transponder, o controle 120, decimal 80. Rio de Janeiro, Santos Dumont autorizado 360, Pesuru 44, decola da 10, primeira curva direita da El. Da El Leira de Neve, código 5555, 120, decimal 8, o controle 6254. 6254, correto, chama pra estacionamento, 29. Chamar no 9624. Torre Salvador, tá, 3216, passando dona. 3216, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10014. Certo. Só posso estar aguardando Lima Papaquim. Lima Papaquilo, decolagem autorizada, pista do 7, vento no 50 graus, 9 nós. Azul 2771, solo 32, direita 1211. Direita 1211, 2771. Patrão Lima, Papaquilo, decolado 232, controle 1208. 08 3216, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Leve pouso na 10, 32, 16, baixar travar. Chané 62 no 3, visual com Airbus de data na final, dá 10. Afirmativo, visual. Após o pouso, alinhar e manter pistão no zero. Após o pouso, alinhar e mantenho no zero, o Chanel 62 no zero. Voo 2067, autorizado para Guarulhos, em vez de voo 360, ver peso 1-0, quer ser aí, vai contornar a alta do plano. Decolada 1-0, curva direita, na defesa da El, Lida, Monte. 563, o transponder, o controle 1-2-0, decima 8-0. 5563. Controle é 1208. Correto, chama próximo espectramento, gate 10. Chamar em fala da 3216, pro. 3216, taxi de alta, reportagem para Juliette. Alfa e Juliette, 3216. 7, coordenação com a equipe de solo, chama a próxima puxa. Decolado 237, controle 1208. 1208, voo Xanero 6213. Autorizado, aguarda para ingresso no parque. Para ingresso no pátio principal, a aeronave da Gol está acertando o push no setor sul do pátio.